faço o que quero, sou livre, quero, sou livre, pra faço o que ser, quero, sou pra poder dizer, livre, pra poder dizer, quero, pra poder dizer, sou livre, faço o que quero, sou livre, quero, sou livre, pra fazer o que quero, sou pra poder dizer, livre, pra poder dizer, quero, pra poder dizer, sou livre, faço o que quero, sou livre, quero, sou livre, faço o que quero. Um dia a gente se pegue à toa, cantando em cima da laje, uivando pra lua à toa. E a gente enlouqueça o vizinho do lado, pra que o vizinho do lado se esqueça debaixo do armário. É claro, dentro do supermercado da esquina, e a gente receba, quem sabe, um dia a propina. Ah, oh yeah, dentro de uma caixa fechadinha e tal. E quando a gente abrir, pum, na nossa cara dilata, sempre que possível, sempre sem sentido, sempre sem preceito, sem preconceito. De nada, de nada, de nada, de senhores que nos batam a porta na cara. Nada de dizer não, não, aquele diz sim, sim. Eu quero andar sempre, sempre de cabeça erguida, fazer o que eu bem quiser, na hora que eu bem entender. Quem sabe um dia a gente consiga subir na laje pra poder dizer, pra poder dizer, sou, pra poder dizer, livre, pra poder dizer, quero, pra poder dizer, sou livre, faço o que quer, sou livre, quero, sou livre, pra poder dizer, sou. Repare na cara da gente na rua, repare na gente que ronda na rua. Gente com a cara trancada, gente com cara de gente cansada. Gente que acorda com a cara amassada e tá sempre cansada de não fazer nada. Reparou? Tudo bem. Aí a gente dorme numa casa bem branquinha, numa casa bonitinha bem no alto da colina. E a gente sai de noite bem de tarde. E a gente se entrega à força tarde, é claro, dentro do nosso abrigo de aço. Sempre instável, instável como a chuva que nunca tarda. Mas nunca falha, falha, mas nunca, nunca mais a gente vai se perguntar por quê. Porque somos assim, porque somos assado. Seremos sempre, sempre, cada vez mais nós mesmos. Bateremos forte no peito e com certeza agradeceremos. Tudo isso pra poder dizer, pra poder dizer, sou, pra poder dizer, livre, pra poder dizer, quero, pra poder dizer, sou livre, faço o que quer, sou livre, quero, sou livre, pra poder dizer, sou. Um dia por livre e espontânea pressão, a gente se veja na lua, deitados no meio da rua, e sejamos atropelados por um caminhão de felicidade. E aí a gente morre, morre de tanto rir. E o Pedrão caco roto na brasa que cai, feito chuva que molha com a roupa, que cola em teu corpo, que rega um pretexto pra gente se ter. E a gente se tem porque quer, e a gente quer se ter. E nada temos além ou aquém do prazer, a não ser a vontade de um dia, quem sabe, a gente se ter de verdade. Essa ao menos é a minha vontade, vontade que a gente perceba que existem valores mais fortes que o simples prazer. Pra que a gente se dê ou pra gente se dê, e até mesmo pra poder dizer que a gente sente prazer. E Deus nos dá o poder pra poder dizer, sou, pra poder...